arranque e chora demais, acompanha o meu destino. Herança do velho pai me deixou bem pequenino. Meu pai morreu sem piedade no chifre de um pantaneiro. Deixou pra minha saudade este berrante mineiro. Foi sepultado na estrada como um boiadeiro errante, no mugido da boiada, no choro deste berrante. Berrante chora demais, acompanha o meu destino. Eu cresci sem um carinho, viajando com a boiada. Andei no mundo sozinho, comendo pó das estradas. Não pude ser estudante, o meu pai também não foi. Aprendi a tocar berrante entre o mugido dos bois. Berrante chora demais, acompanha o meu destino. Na estrada de sul a norte, eu sigo minha jornada. Na hora da minha morte, peço pra companheirada. Eu quero ser enterrado nas campinas verdejantes, ouvindo o mugido do gado, o choro desse berrante. Berrante chora demais, acompanha o meu destino.